santa tipo Daime. Na brisa eu entrei, escutei até Léo Jaime. King Kong um tapa, não pega de prime. Borracha da caixa, no teco um time. Rima igual Busta Rhymes, ela inspiração. Sinto a textura dela na palma da minha mão. Essência de limão, olhos de labareda. Derruba o bandido com seu vestido de seda. Alameda, sem memória tô ficando. Porque me viciei, não tô mais lembrando. Filmes de Marlon Brando, mistura de mini house. Coisa fina igual bossa na praça, a nossa house. Mesmo que ela me cause efeitos colaterais. Chinês, kung fu, cafu nas laterais. Pedras filosofais, belas e vendavais. Despertando sorrisos, paraísos naturais. Só eu sei o bem que ela me faz. Se eu tô com ela, o clima fica na paz. Ela me faz feliz, ela me completou. Na sessão do Verdim, o meu cocão chapou. Complicada e perfeitinha. O meu namoro é na folhinha. Eu quero tê-la bem forte, minha estrela da sorte. Viver além da morte, o estouro no norte. Eu vou até Discord, só pra te encontrar. E sentir o seu perfume no ar. Essa é a brisa que me faz viajar, tipo um bom lugar apreciando o mar. Essa é a brisa que me faz viajar. Erva proibida, vou saborear. Essa é a brisa que me faz viajar, tipo um bom lugar apreciando o mar. Essa é a brisa que me faz viajar. Erva proibida, vou saborear. Delírio colírio pra vista, tipo top capa de revista. Ela segue acesa na pista, o crime perfeito sem pista. Inspira a mente do artista, acalma louco terrorista. Laça quando passa a fumaça da massa mista. Da fluorescente, me deixa sorridente. Viciou minha mente, sativa entorpecente. Ela é a semente, fonte de inspiração. Aumenta o apetite, melhora a degustação. Relaxa, tira a tensão, beleza natural. Prêmio da plantação, safra especial. Essa é a brisa que me faz viajar, tipo um bom lugar apreciando o mar. Essa é a brisa que me faz viajar. Erva proibida, vou saborear. Essa é a brisa que me faz viajar, tipo um bom lugar apreciando o mar.